Reporte na curva final da 17. O ajuste é no 012. Passa ali na curva, acaba de falar. Tereza 2231, desça para 5000, QNH 1 no 02. Foi entendido, 5000 no 0 no 2, passaria do 2231. Em 19 decimal 35, boa viagem. Controle 11935, grato, bom trabalho, Xené 6327. O Kilo Quebec Serra, o vento 120 graus, 12 nós, está livre o pouso na 17. Meu povo na frente, Kilo Quebec Serra. Salvador, trip 5627 para puxa, acionamento, parte 3. Autorizado, trip, chave. Camará pro TAC, 5623. Islander, na curta final da 17. Aguarde um minutinho. Para o controle, prossiga. Oh, Xané, 6327, boa tarde, senhor, transfere. Oh, Xané, 6327, acione código 5014. Acionará 5014, Xané, 6327. Oh, Xané, 6327, contato radar suba 180, saída da El. 180, no perfil da El, Xané, 6327. Salve Salvador. Salve Salvador, boa tarde, azul 4118, ciente da Vitor, posição 3, para autorização com fim, nível 360. Azul, aguarde. 3 no PES, QNH 1012, reduza a velocidade para 1709. 3 mil PES, 1012, reduzindo para 170 nós, passando 2231. Contra Salvador, gol 1925, restrita 170. Com a informação em uniforme. Gol 1925, essa identificação desça ao 050, chegada bom. Chegada bom, sim, ao 050, gol 1925. Kilo Quebec Serra, solo 00, autorizado táxi por pátio 5, Kilo Quebec Serra. Alfa Vitor Juliette, reporte pronto para decolagem. Saulo, Papa Romeo, Alfa de Fox. Prossiga. Eu só poderia confirmar a nossa saída, seria Momo, transição? Eu não tenho o seu tráfego aqui, confirme o destino e rota. Já está autorizado, nível 300 para São Luís, nível 300 São Luís. Está na Aerostar, mais 2 minutos para acionamento. Só poderia confirmar somente a nossa saída, Momo? Tá, afirmativo. Eu que autorizei o seu tráfego. A rota é Upper Zulu 20. E o fixo Kilo Oscar Bravo Golf Uniforme. A saída é Momo Cogbo Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme. Afirmativo, Momo Cogbo. Tá ciente o Papa Romeo Alfa de Fox. Quando estiver pronto, 18.6 prossegue. Obrigado. Eu não entendi, a mensagem está com... Não está clara. Alfa Romeo Alfa. Alfa Romeo Alfa. Para Maceió, aguarde cobra. Tipo 5627 com 43 a bordo, 4 de autonomia, treinando Salvador para o táxi. Autorizado, reportará. O 2231 autoriza descer para 2000, senhorita. Positivo, desse mantenha 2.000 pés. Descendo para 2.000 pés, autorizado localizador da 1 no 0. 2, 2, 3, 0. Gol 1075, chame torre 118 desse momento. 181075, obrigado. TAM 3155, suba ao 380, chame Recife 125 décima 1, secundária 1335. Bom, professor Salvador, o gol 1925, confirma essa receita 2209. Copiado, senhora. Recife agora em 1251, alternando 13325 para o TAM 3155. Controle ao Mike, com Delta. Lei Nacional RLS, aguarde só um instante a liberação. O gol 925 está de manter o nível, a velocidade 2309. 2309, gol 925. Papá, Romeu, Fox Hotel, controle. Escuta, controle. É, já vou visual na rota, o nível mínimo quando nasci Brasília, nível 110. Já vou visual na rota? Já vou visual na rota, estou totalmente visual na rota. Gente, então entendido que já vou visual na rota, copiado. Já estou 2 minutos de coral, se motoriza já a Rubi. Vamos chamar agora Ilhéus, na frequência 1201, serviço está terminado, mantém nível 100. Papá Romeu, Fox Hotel. E informe o controle Ilhéus, por gentileza, que já vou visual na rota. Controle Gol 755. Gol 755, ascendente de estação, desse mantém ao 060, chegada bom, você guarda LS X-Ray, ajuste no 012. 060 na bom, LS X-Ray, com 1012 no ajuste, 1755, informa que perdeu contato com o C3C. Gente. Controle ao mais do localizador, o passageiro. Passaria 2231, no completo aproximação, chame torre 118 desse momento. 186, 2231. 3145, pode prosseguir via bom? Boa tarde, passaria 2231, vai passar o externo, baixar até lá. Gente, passaria 2231, segue Boeing da Gol, a aeronave já encontra-se na curta final. Aguarde pista livre, o ajuste é no 0 ou no 2? Na sua escuta, 1012, 2231. Visuais, está prosseguindo para Manati. A gente prossiga para Manati, mantendo regras de voo visuais, reporte livrando a CTR Salvador. Mike, é com Deus. 321, informação uniforme, saída prevista para Brasília, 380. O elefo ou fito? Arbor, elefo ou fito, grato. Boa tarde, teria autorização do Azul 4118? Afirmativo, está autorizado com FUNS 360, conforme roda do plano, Apesuluno 6, Dotba, direto, decola da 10 direita, da Almeida Bridge, controle 119, decimal 35, 5043 e transporte. A gente está autorizado com FINS 360 via rota plano de voo, Apresulu 16, após voa Dotba, após DCT, decola da 10, curva direita, cumprindo o perfil da saída da EL, após LED, após bridge, chama o controle 11935 e eu não copiei o transponder inteiro, peguei só o final 43. Poderia repetir por gentileza? Afirmativo, 5043, chama pronto. 5043, obrigado, chamaram pronto. Romeu Alfa, Maceió autorizado 230, via Golf 677, decola pista 10 com curva esquerda, sai na Puca, Aracaju, controle 11935, 5042, o transporte. Oceané 6327, chame Recife em 12531, secundária 13325. Recife 1251-3325, Ocean 6327. Obrigado, Tereta. Boa tarde, bom trabalho. Transição Aru, Alfa Romeo Uniforme. Thank you. Contact 3, chame para o táxi. Fala, Gol 075 na Alfa, boa tarde. 0075, portão 2, ingresso Juliette. Alfa Juliette do 2, 075. Solo 07, libere agora a direita, 219 ao solo, boa tarde. 219, 22, 22. Dois, tá. O Xené 6314, Petrolina 340, Pesulo 20. Sai na Momo, transição Cogibo, decolagem da 10 curva esquerda, a frequência do controle 11935 e aciona 5055-6314. 340, Brasil 20, Momo, Cogibo, 10 decola com curva esquerda, 1935 controle, 5055 aciona. Correto, chama. Posição 3. 5627. Ok, o Alfa Vitor Juliette, decolado ao 09. Ingresse na perna contra o vento da 10. Temos um ATR da trip iniciando a decolagem. Retorne na contra o vento. Tá iniciando curva para interceptar contra o vento da 10, Alfa Vitor Juliette. Alfa Romeo Alfa, prossiga até a saída do pátio 3, aguarde para ingresso no pátio 1. Afirmo, Alfa Eco Fox na aerostar para acionamento. Acione, chame táxi. Obrigado. O Alfa Vitor Juliette, 360 pela direita, reporte na contra o vento, 10. 360 direita, reporta na contra o vento no 0, Alfa Vitor Juliette. 5, complete a aproximação, chame torre 118 nesse momento. 86, bom trabalho, até amanhã. Salvador, boa tarde, tá 3145. Tá 3145, reporte no externo, trem baixo travado, ajuste no 012. Cortará. Trip 5627, decolada ao 10, controle 1935, boa viagem. 1935, 5627, muito obrigado, boa tarde. Estou próximo do emissário, Rio Marino. Ah, sim, muito obrigado. 14, parte 1, ingresso na sequência. A posição 14, passarei 22. Já vou liberar o azul, só mais um instante. Da 10, temos um airbus da TAN na final da 10. Aguarde instruções, mantenha contra o vento. A gente vai manter a contra o vento da 10, aguardando instruções, Alfa Vitor Juliette. Saída, PUC. 5627, solicita manter 150, senhorita de final, por gentileza. Na escuta, prossiga. Autorizado Congonhas 380, conforme a rota do plano. Sai na Dael Leda, após Leda Bridge, decolagem da 17 com curva direita. Após Bridge, a Pesulu no meia. BHZ, direto Trive e após direto conforme a rota do plano. Controle na 11935 e aciona 5053. Está aguardando o cruzamento. O meu Alfa segue em frente, ingressa a Índia, ponto de espera 186, 1012. Segue em frente, Alfa, meu Alfa, segue. O azul 4118, após Satation, coordena com a equipe de solo para pushback. Coordena com a equipe de solo para push, o 4118. O Whisky Bravo Charlie, no aerostar, cotejamento correto, chama 186 para acionamento táxi. 5, após pelo, autorizado 2000. Aqui é o 766. Vamos, Charlie, acione e chame táxi. 7, 1, 5, 0, autorizado, direto Aracaju. Direto direto a Caracaju. Muito grato, senhorita. Copia 6321. Brasília autorizado 320, Pesoluno 7. Decola da 10 com curva direita. Saí Darbó. Transição ofito. Controle na frequência 11935. 5062 o transponder. Oxenia 6320, Brasília 320, decola da 10, curva direita, Arbor, ofito. Alfa Romeo Alfa, mantém posição, Alfa Romeo Alfa. 5062. Alfa Vitor Juliette, mantém a perna contra o vento da 10, temos uma arremetida da aeronave da TAM, mantenha contra o vento, curve à direita agora. Paciente já cruzou, já apurou a perna contra o vento da 10, Alfa Vitor Juliette. O Papa Romeo Alfa, Romeo Alfa, torre. Torre Salvador, Golo 925 avisado no localizador. Gente, continue a aproximação, Golo 925, aguarde liberação para o pouso, ajuste no 012. No 012, coordenação, autorização, Golo 925. O TAP 3145, suba para 2000 pés, chame o controle, 1935. Ano 45, vai chamar 1935, pode confirmar o motivo da interrupção, senhor? Afirmo, a aeronave, o Papa Romeo Alfa, Romeo Alfa, ultrapassou o ponto de espera e está na posição crítica aqui, já quase dentro da cabeceira, ok? Ok, obrigado. Até daqui a pouco. O Alfa Vitor Juliette, 360 longo pela direita e chame contra o vento da 10 novamente. 360 longo pela direita, chama contra o vento da 10, o Alfa Vitor Juliette. O Alfa Romeo Alfa, na escuta da torre. Passam 180 agora de imediato. Se tiver condições, temos aeronave da Gol na curta final. Ok, agilize o 180. Na proa 300, Silver Palace, foi para cima da marcação no 20, para o final do procedimento LS, então 3145. 3145, está mantendo 2000 pés, esquerda 300, Silver Palace, que demais aqui no 20 completo. De November Alta, atenção, 2500 pés para manobras, reposto para descida. 2500 pés, autorizado em November Alta. Gol no 925, vento 120 graus, 10 nós, livre pouso, não no zero. Livre pouso, não no zero, 1925. O Alfa Vitor Juliette, complete o 360 e cruze o campo com a proa norte, agilize as manobras, Alfa Vitor Juliette. A gente está finalizando 360, proa norte para cruzamento do campo, Alfa Vitor Juliette. O Alfa Romeo Alfa mantendo o ponto de espera, temos aeronave cruzando o campo. Bordas. 755 no LS Visão. Vou no 755, complete aproximação, chame torre 1 no 8 desse momento. 8,6, obrigado. EFA e após ela, EFA, ofito. Ok, graças. E agora, antes de ofito, tem outra posição, Nibru, November, Índia, Bravo, Romeu, Uniforme, depois ofito. Pode fazer a boa, elefa e o fito. Ok, grato. Ono 7, chame a linha de prova. Estou treinando o Galeão. Proa de buraquinho agora. Na minha escute, aguarde transferência. Tá com a proa de buraquinho na sua escuta, aguardando transferência, Alfa Vitor Juliette. O gol no 925, solou alvo no meio, direito no 219. Direito no 219, o gol no 925. Torre Salvador, boa tarde, Golo 755 no LS, uma milha do marcador, tem checado. Gente, Golo 755, continue na aproximação, temos um Cessna 150, está cruzando o campo, já cruzou o campo, e está prosseguindo para o litoral norte, está presente, tem livre o pouso, 10, o vento é 130 graus, 10 nós. Livre pouso, 10, Golo 755. O Alfa Vitor Juliette, ao sobrevoar a praia de buraquinho, chame o controle, 1935, intercepte a linha do litoral norte. Paciente, ao bloquear buraquinho, chame o controle, o Alfa Vitor Juliette. Tá autorizado, 150, confirme por gentileza. Submantende, 150, autorizado. Muito grato. Alfa Eco Fox aguardando para ingressão no 7, atento ao Bravo 2, Bravo já. Ciente, mantenha o Alfa Eco Fox. Mantenha. Esquerda 230, seu pessoal. Salvador, Sapatango, Alfa Vitor Juliette na vertical da Praia de Buraquinho, afastando o corredor forte. Alfa Vitor Juliette, mantém as condições visuais, ou no 1500. Mantendo corredores visuais, Alfa Vitor Juliette. Autoriza 1300, portanto, 3.4. Ali eu desci até 1700 pés, estão em condições de voo? Completamente. Gente. Whisky Bravo Whisky, tá pronto para decolagem? Opa, Whisky Bravo Charlie, tá livre a decolagem da 17, o vento 130 graus, 12 nós, fica atento à esteira do Gol. Tan 3145, vai interceptar o curso, curva esquerda para o 130. Esquerda 130 para o localizador. Voo no 755. No solo é o 20. Libere a direita e chame o controle. E chame o solo, 1219. O voo no 755. 219, obrigado. De novembro, Alfa, ainda continua no setor do emissário? Negativo, agora próximo à praia de Guarajuba. Sente. Alfa Vitor Juliette mantém a regra de voo visual, informa o CR 150. Fazendo manobras de 2.500 até 1.000 pés no setor aí de Guarajuba. Esteja atento, Alfa Vitor Juliette. Paciente, o Alfa Vitor Juliette vai ficar atento ao tráfego da companhia. Alfa Vitor Juliette. Gente. Controle Salvador, boa tarde. Papa Tango, Whisky Bravo Charlie. Ô, Salvador, boa tarde. Tá 3217 para cópia autorização confirmada. 3217, aguarde cópia confirmada. Zero. Localizador, visual por campo, TAN 3145. TAN 3145, complete aproximação, chame torre 118, decimal meia. 8.6, até amanhã. Salvador, TAN 3145, estabilizado, mais uma vez. O Alfa Romeo Alfa decolado aos 21, controle agora 1935. 1935, Alfa Romeo Alfa. O TAN 3145, avistado, check-train, livre pouso 1-0, vento é 120 graus, 1-0 nós. O TAN 3145. 3145, baixou, travou, livre pouso, 1-0. Contato radar da decolagem, turbão nível de voo 230, saída PUC. Subindo para 230, saída PUC, Alfa Romeo Alfa. Fala, Chanel, RMS, 13 no 4, posicionamento, portão 5. Fazendo com a equipe de solo, vai ingressar o 737 da Gol. O primeiro já ingressou, o segundo vai ingressar agora. Após o tráfego, está livre o seu pushback. Após o segundo aeronave da Gol, está autorizado. QNH 1-0-2, complete a aproximação, Reporte estabilizado. Após Pelô, autorizado o WGS para 3579? Após Pelô, autorizado 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Sente, mas Pelô, autorizado 2000 pés e LS, 5729. Reporte estará estabilizado. Conforme a rota, piso 1-6. Decolagem da 1-0, direita. Da Leda, após Leda Bridge. Controle na 1-935, 5064, transponder. Estão autorizada 360 para confins e rota do plano. Decolada 10 com curva direita da El Leda, Leda após bridge. Após a Pesolou no meia, Nibis. Controle 1935, aciona 5064, está 3217. Chame pronto, 3217. Vou chamar pronto. São Salvador, boa tarde, gol no 077, centro da Uniforme, 360, Galeão. Papatango, Whisky Bravo Charlie, suba o 380, chame Recife, 125-1, secundário 13325. 125-1, 13325. Licença, senhor. Mais 3 minutos, passou a decolagem. Ciente, o 4118, aguardando aqui no ponto de espera. Chame torre 118, desse momento. Completando 7186, objeto 5729. Está 3145 no solo ao 25, lidere a direita, 1219 ao solo. 219, obrigado, está 3145. 85. Muito grato, senhorita, tenha boa tarde. Salvador, objeto 5729. O Papa Romeo Alfa Echo Fox decolado aos 25, mantém o eixo de decolagem, chama o controle 1935, boa viagem. Mantém o eixo 1935, Alfa Echo Fox, boa tarde. Webjet 5729, avistado o tráfego, check-train livre pouso 10, vento 120 graus, 12 nós. Machado e travado, 5729. 5, prossegue na Alfa, reporta antes da Taxa Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3145. Autorizado para sair da MOMO. Mantenha a 2000 pés, autorizado a sair da MOMO, Alpha Echo Fox, tá? Controle Salvador, boa tarde, 3532, aciona identificação, desça ao nível de voo 050, voe direto no Proadjaman. 050, Proadjaman. 3 horas, Recife. Segue em frente, número 2, no ponto de espera da 10, chama a torre 1186 dúzia, táxi via Índia, o ajuste M12. 012, ele dá que via Índia, com o número 2, chama a torre 1186, chané, 6304, até mais. O chané confirma apenas 1, 3, 5, 3 horas, confirma alternado? Nada, recebo.